já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa. Aposto. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer todo. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Mudar de telefone de cidade faz. Esqueça-me se for capaz, eu quero ver. Vai, vai! Canta pra mim, canta pra mim, vai, cadê não? Fazer sexo por... Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar, mudar de telefone, de cidade vai. Mas esqueça-me se for capaz.